A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Que privilégio é esse que o Senhor nos concede de podermos nos edificar mutuamente e meditar na Sua palavra. Hoje nós vamos nos dedicar ao capítulo 5 do livro de Romanos. Para aqueles que não têm nada agendado, o Ilcinho da Igreja Bola de Neve nos manda um link de uma vigília hoje às 21 horas e nos convida a orar com eles. Acredito que seja um projeto interdenominacional. Um abraço ao Ilcinho e Andréia, a toda a família, Tia Neuza, Paulo Rogério, a família da Andréia, Laís, então que todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Que nos justifica. Nós vamos fazer a leitura então de Romanos capítulo 5. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feridos, perdão, havendo sido feitos amigos de Deus, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a completa reconciliação. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porquanto, o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, para que ficasse claro, irmãos e irmãs. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Ele toda a glória para sempre. Amém. Por essa palavra. Você percebe que a cada capítulo de Romanos, o texto vai ficando mais lindo, mais lindo, mais lindo. E até o capítulo 7, ainda nós temos o diagnóstico, o que nós chamamos no campo das humanas, a situação do problema. Qual é a situação do problema? Mas a partir do capítulo 8, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos experimentar de coisas grandes e tremendas, como nos ensina a palavra do Senhor. Coisas grandes e tremendas que não sabemos. Vamos para alguns destaques. Eu saio da PKJA agora, e vou para o comentário da Igreja Pentecostal, perdão, da Bíblia Pentecostal. Quando me falhar um pouquinho, irmãos, quando você vê uma pausazinha, ou eu estou tomando água, porque a gente fala sem parar, e depois que eu acabar aqui, tenho dezenas de conversas, dezenas mesmo, por telefone, depois vou fazer um atendimento, então a gente vai tendo essa necessidade da água. E o outro motivo é a visão, porque por mais exame que eu faça, faço um exame, daqui a alguns meses já não serve mais. E assim por diante, que é uma consequência da provisória diabetes. Provisória porque ela não me pertence e porque um dia eu não a terei mais. Ou aqui, nessa vida, ou na glória eterna que se aproxima. Vamos para alguns destaques de rodapé. No capítulo 5. Sendo, pois, justificados, versículo 1, a justificação pela fé produz vários resultados no cristão. A paz com Deus, a graça, a esperança, a firmeza, as tribulações, a firmeza nas tribulações, por exemplo, o amor de Deus, o Espírito Santo, o livramento da ira, a reconciliação com Deus, a salvação pela vida e presença de Jesus e o regozijo em Deus. Que maravilha! Glória a Deus! Tudo isso nós experimentamos pela justificação. No versículo 3, ainda na continuidade dessa ideia, contudo, mais especificamente com relação às tribulações que passamos, às lutas que passamos. Paulo lista tribulações como uma das bênçãos da salvação em Cristo. Ora, pastor, o que que é isso? A palavra tribulação refere-se a todos os tipos de provações que podem nos afligir. Isso inclui coisas como necessidades financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis, tristeza, enfermidade, perseguição, maus tratos, solidão, ou seja, todo o sofrimento dos justos. Em segundo lugar, em meio a essas aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente a face do Senhor e produz em nós um espírito e caráter perseverantes que vencem as provações e as aflições da vida. A tribulação, ao invés de nos levar ao desespero, e a desesperança produz a paciência. A paciência produz a experiência, como nos mostra o versículo 4. E a experiência resulta numa esperança madura que não nos decepciona. Lembrando que essa esperança diz respeito ao presente, mas esperança na Bíblia é um tema que tem dupla face. Tem o contexto histórico, onde a pessoa está esperando por um livramento de Deus, e esperança cristã é um tema escatológico, é um tema que diz respeito à nossa expectativa última, quando nós vamos então experimentar de tudo que Deus tem para nós. No lar celeste, no novo céu, na nova terra. Em terceiro lugar, a graça de Deus nos capacita a olhar além de nossos problemas presentes. Nossa ardente esperança em Deus e a certeza da garantia, e a certeza garantida, melhor dizendo, da volta do nosso Senhor, para estabelecer a justiça e a piedade no novo céu e na nova terra, como eu mencionei há um segundo atrás. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, Apocalipse 19 e no 22. Entre mentes, enquanto estivermos na terra, temos o amor de Deus derramado em nosso coração. Olha que maravilha! A tribulação produz todo aquele processo de amadurecimento, de esperança, de experiência, de paciência. Que coisa preciosa! E também, enquanto estivermos nessa terra, enquanto Jesus não vier nos buscar no arrebatamento, nós temos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, a fim de nos consolar em nossas provações e trazer até nós a presença de Cristo, consolando a nossa dor, enxugando dos nossos olhos toda a lágrima. No versículo 5, o amor de Deus em nosso coração. Os cristãos experimentam o amor de Deus nos seus corações. Maravilha! Pelo Espírito Santo, especialmente em tempos de aflição, como os que estamos vivendo hoje, irmãs e irmãos. O verbo derramar está no tempo pretérito perfeito contínuo, significando que o Espírito continua a fazer o amor transbordar em nossos corações. É essa experiência sempre presente no amor de Deus que nos sustenta na tribulação e nos assegura que a nossa esperança na glória futura não é ilusória. Veja bem, esperança para a situação que estamos vivendo, mas esperança sempre um tema que nos remete ao futuro, à glória futura. E isso não é ilusório. A volta de Cristo para nos buscar é certa. Ou nós partiremos antes do arrebatamento, aí vamos dormir no Senhor, e quando acordarmos, já vamos acordar para viver com Ele eternamente, reinar com Ele, ou, quem sabe nos nossos dias, o Senhor venha nos buscar. Estamos no aguardo do arrebatamento. Maranata, vem Senhor Jesus. No versículo 10, andando um pouquinho, salvos pela sua vida. A salvação do cristão provém do sangue de Cristo. Irmão, preste atenção. A salvação do cristão provém do sangue de Cristo e da sua vida ressurreta, pelos quais o cristão é perdoado e reconciliado com Deus. Essa salvação inicial, essa é a salvação inicial. O cristão continua salvo através de uma fé viva e da comunhão com Jesus, com Cristo vivo. Se Deus nos amou a tal ponto de enviar seu filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, quanto mais agora que somos seus filhos. Ele tomará todas as providências para nos salvar da ira vindoura, da ira futura, do tempo do juízo final, mediante a fé que agora temos no seu filho. Olha, se eu não tivesse que destacar mais nada, eu destacaria essa pequena nota para os quase 2 irmãos, 2.000 irmãos que nos ouvem, irmãos e irmãs. Querido, a sua salvação está garantida pelo sangue de Cristo, desde que você o aceite como Salvador e como Senhor. O sangue de Jesus e a sua ressurreição consolidam todo o perdão do seu pecado, todo o livramento de culpa e te justifica, te torna justo e te garante a salvação eterna. pelas quais o cristão é perdoado. Querido, preste atenção, irmã, você está perdoado ou perdoada em Jesus. Não ande cabisbaixo, não ande se sentindo o pior dos mortais, não ande se sentindo culpado por esse erro ou aquele erro. Jesus morreu para perdoar o seu pecado. E ainda mais, ele nos reconcilia com Deus. Ele nos religa a Deus, daí a palavra religião. Infelizmente, muita gente hoje em dia tem medo dessa palavra religião, devido muito a duas coisas. Primeiro, a dureza do coração humano. Ponto. Segundo, o mau testemunho dos irmãos. Mau testemunho crônico. Não estou falando de um erro, dois ou dez. O mau testemunho sistêmico. Então as pessoas ficam avessas à religião. Mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor, daqui até a volta dele, vai se espalhar e vai gerar um avivamento verdadeiro, genuíno, onde as pessoas vão ter certeza da sua salvação pessoal. Essa é a salvação inicial. O cristão continua salvo através de uma fé viva, de comunhão com Cristo vivo. Você está salvo, meu irmão, minha irmã, se você já aceitou. Mas eu não fui nem na igreja para aceitar. Não precisa. Aceita aí no seu quarto. Aceita na sua casa. Diga: Jesus, eu quero o Senhor como Salvador dos meus pecados e Senhor da minha vida, eu quero a tua direção. E o Espírito Santo vai dirigir você a pessoas íntegras que vão colaborar no seu processo de amadurecimento. Mas a minha grande palavra hoje é: você está salvo, está livre, está liberto de todo pecado. Se Deus nos amou a tal ponto de enviar seu filho para morrer quando nós ainda éramos pecadores, quanto mais agora que somos seus filhos, voltamos a ser seus filhos pela aceitação de Jesus. Estávamos na condição de criaturas, de filhos do distanciamento, desde o primeiro Adão. Primeiro Adão pré-figura, é um arquétipo. Não estou dizendo que ele não é histórico, estou falando que ele, além da sua história, é uma pré-figuração do que Jesus viria a fazer. É um arquétipo, é um tipo primeiro, é um tipo primordial, uma tipologia do que Cristo viria fazer por você. Então, você está salvo se você aceitar, se arrepender dos seus maus caminhos, demonstrar uma mudança genuína, aceitar o Senhor, aceitar a direção dele. E às vezes, como eu mencionei ontem, isso vem depois até da sua oração. Você ora agora, aceita Jesus agora, onde você estiver, no quarto, na sala, ou onde você estiver. E depois o Espírito Santo vai mostrar a você: olha, isso precisa mudar. Olha, aquilo precisa mudar. Ninguém de fora, o Espírito Santo lá por dentro. E você vai fazendo as mudanças compatíveis com a palavra do Senhor. Não com doutrinas denominacionais, doutrina de homem. Porque o que se chama de doutrina no Brasil, da denominação, a sua igreja tem doutrina? As pessoas perguntam. Ah, a sua igreja não tem doutrina. Infelizmente, eles falam isso pensando em usos e costumes. Isso não é doutrina. Isso é regulamento interno, regimento interno de procedimento dos membros daquela denominação. Doutrina é o que está na Sagrada Escritura, e você vai crescer segundo a Sagrada Escritura. Ele tomará todas as providências para te salvar da ira vindoura, do juízo final, você será absolvido mediante a fé que agora tem em Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 12: Por um homem entrou pecado no mundo, através da transgressão e da queda de Adão, o pecado, como princípio ou poder ativo, conseguiu penetrar na raça humana, foi transmitido espiritualmente. Pelo amor dos meus filhinhos, como diria um narrador esportivo, ou dos meus cachorrinhos. Pelo amor dos meus filhinhos. Eu ouvi uma igreja que até tem um certo reconhecimento, irmãos da minha, do meu conhecimento, faziam cursos lá e eles diziam que a transmissão do pecado se dava pelo sêmen do homem, porque o sêmen é semente. Pelo amor dos meus filhinhos, dos meus cachorrinhos. Isso está falando, esse texto está narrando uma realidade espiritual. Essa transmissão foi uma transmissão espiritual, não é o sêmen do homem, não. E isso gera sempre uma visão obscurecida, castrada, acerca da sexualidade. As pessoas vão sempre desembocar nisso. E quando percebem que não dá para segurar aquilo que Deus criou, que é a beleza da sexualidade, e a igreja não é compatível com as suas necessidades, então saem da igreja e se depravam, viram depravadas. Claro que tem outras razões, tem razões de ordem espiritual também, em outros aspectos, mas esse é um deles. Por favor, pense nos meus cachorrinhos. Quando você for falar uma coisa dessa, quando você ouvir uma coisa dessa, não vá ser indelicado com a pessoa, mas por favor, ajude as pessoas. Duas consequências decorrem disso. Em primeiro lugar, o pecado e a corrupção penetraram no coração e na vida de Adão. O pecado espiritual e a corrupção espiritual, com consequência comportamental. Adão transmitiu o pecado ao gênero humano, corrompendo todas as pessoas nascidas a partir de então, não pelo seu sêmen, mas pela sua desobediência a Deus, pela sua desconfiança do caráter de Deus, uma realidade espiritual que diz respeito ao relacionamento Deus-ser humano, ser humano e Deus. Todos os seres humanos passaram a nascer propensos ao pecado e ao mal. Isso é o que nós chamamos de pecado original. Repito, transmitido espiritualmente. Em segundo lugar, Paulo não explica como o pecado de Adão foi transmitido aos seus descendentes. Nem diz que toda a humanidade estava presente em Adão e que assim ela participou do seu pecado e por isso herda sua culpa. Paulo não diz em lugar nenhum que Adão foi o cabeça coletivo dos seus descendentes, nem o pecado de Adão foi-lhes imputado da forma A ou B. Portanto, essa heresia de uma igreja, até pelo que eu sei, até séria, procura formar líder, mas é que quem forma também é mal preparado e aí se espalha isso. Todos nós somos culpados. Pense na ideia espiritual. Toda a humanidade é culpada diante de Deus por causa de ter desconfiado e sempre desconfiar do seu caráter. Lembram da passagem? Satanás diz assim: olha, ele não está querendo que vocês comam, porque aí vocês vão ser como ele. Então nasce primeiro da desconfiança. Mas a desconfiança ainda não é o ato. Qual é o ato? A desobediência. Eles vão lá e comem, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um belíssimo texto. Então todos são culpados diante de Deus por causa dos seus próprios pecados pessoais, porque todos pecaram. E é claro que o pecado original é, volto a dizer, um arquétipo também, não só positivo do que Jesus viria fazer, mas uma tipologia que representa toda a humanidade. O único ensino no tocante a isso, que tem apoio bíblico, é que homens e mulheres herdam uma natureza moral corrupta, bem como a propensão para o pecado e o mal. Isso no campo espiritual. Além do meio, o meio influencia muito, não determina, mas influencia. Repito, influencia, mas não determina. Tanta gente que saiu de meios assim terríveis e se tornaram pessoas absolutamente diferenciadas, dignas. Mas o meio influencia. E outros fatores, a educação familiar, etc. A morte entrou no mundo através do pecado, e por isso todos e todas estão sujeitos e sujeitas à morte. Por isso que todos, por causa do que nós afirmamos, porque todos pecaram, por causa do que a Bíblia afirmou, porque todos pecaram. Agora, vamos entender um pouquinho no versículo 14, a morte reinou desde Adão até Moisés. Pastor, por que está falando de Adão até Moisés? Porque Moisés é o autor da lei. Então, o que o texto está querendo dizer é que mesmo antes da lei ter sido escrita, o pecado já estava presente. A raça humana experimentou a morte não porque transgrediu a lei oral de Deus como sua pena de morte, como no caso de Adão, mas porque os seres humanos realmente são pecadores, pela prática, acabam se distanciando e desobedecendo a Deus, bem como pela sua natureza. Eles não são Deus, nós não somos deuses. E às vezes, ou todos, em alguma vez, ou muitas vezes, se distanciam e depois desobedecem, bem como é pela sua natureza pecaminosa, sujeita ao livre-arbítrio e sujeita à possibilidade de pecar. Ah, mas nós não fomos criados de modo bom e perfeito? Sim, mas com um atributo maravilhoso que Deus nos concedeu, chamado livre-arbítrio. Então, somos passíveis de errar. E o que a história, constata e a Bíblia narra explicitamente é que todos pecaram por causa da sua natureza, transgrediram a lei da consciência antes da lei escrita por Moisés, escrita nos seus corações. Depois da lei escrita, aí nós vamos ter um parâmetro que vai sinalizar de modo concreto aquilo que agrada, aquilo que não desagrada, perdão, aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. De novo, é a Secretaria de Saúde, viu, irmãos? Ainda bem. É bom que avise mesmo para que nós saiamos logo dessa pandemia. Muito mais a graça de Deus. Ora, se tudo isso aconteceu por causa do ser humano se separar de Deus pelo seu pecado, muito mais a graça. Nos versículos 12 a 21, Paulo ressalta a suprema suficiência da redenção. provida por Jesus Cristo para desfazer os efeitos do pecado e da morte. Aleluia! Olha, Deus desfez, quebrou, anulou, nos transportou do império das trevas para o seu reino. Então, se alegre, porque você é coparticipante dessa graça de Deus. Se houve abundância de pecado, houve superabundância da graça de Deus. Ou seja, Cristo trouxe a graça e a vida. Em último lugar, no versículo 18, de destaque, sobre todos os homens, a justificação de vida, homens e mulheres. A condenação declarada sobre todas as pessoas torna-se uma realidade em cada indivíduo. Para traduzir para você, isso diz respeito a você individualmente e à coletividade. À medida em que, tanto no campo subjetivo, ou seja, pessoal, como no campo coletivo, ou seja, no agrupamento humano, há uma rejeição de Deus e da sua revelação escrita no coração do ser humano, ou na sua palavra escrita após a vida de Moisés, onde a lei foi escrita. A justificação de vida para todas as pessoas é em potencial. Preste atenção, a justificação de vida para todas as pessoas é em potencial. Ela torna-se real no ser humano à medida que ele crê em Cristo. Ponto. Mas ele não vai receber. Ele recebe a graça, ele recebe a vida, ele recebe a justiça por Jesus Cristo. Aleluia. Ó, você vai receber essas quatro coisas. E hoje tome posse. Você aceita Jesus, ou você já aceitou Jesus, e recebe graça, vida, justiça e salvação, vida abundante, vida eterna, consolo, vitória, irmão. Vitória, apesar das tribulações. Vitória. Por que ainda não completamente? Porque nós experimentaremos ainda mais quando vivermos na glória eterna. Aleluia. Eu concluo essa meditação com um brevíssimo resumo do capítulo. O capítulo em questão trata de dois temas principais, ou seja, a paz que o justificado pela fé desfruta, olha só, para você e para mim, e o significado da morte em Adão e a nova vida daqueles que são discípulos do segundo Adão, a saber, Jesus Cristo. Há muitos irmãos, vamos só dar de exemplo, que metade, ou 70, 80%, já conhecem esse tema do primeiro e segundo Adão. Mas eu tenho convicção que alguns jovens, juvenis, me lembro da Yasmin agora, um abraço a Yasmin, talvez ainda não tenham claro o que é o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão é o Adão lá da Bíblia, do início da Bíblia, que transgrediu a vontade de Deus, desconfiou e praticou o ato, desobedeceu. Quem é o segundo Adão, pastor? Segundo Adão é Jesus Cristo. Por isso que a gente diz que o primeiro pré-figura, aponta, sinaliza que um dia haveria um outro Adão, ou seja, um outro representante da humanidade que seria um modelo de vida para nós, a salvação dos nossos pecados e culpas pela sua morte, pelo seu sangue derramado, e a garantia da vida eterna, a garantia da vida eterna através da sua ressurreição, nós já recebemos uma nova vida e viveremos com ele eternamente. Só uma palhinha assim e depois vocês aprofundam. Além dos jovens, juvenis, também há pessoas que estão chegando à fé agora. Em Vargem Alegre, nós temos pelo menos 25 pessoas, crianças, adolescentes e alguns adultos, que estão começando a fé cristã. Na maioria, alguns já passaram aqui e acolá, mas a maioria não passou ainda por lugar nenhum. Então não sabe o que é esse negócio de primeiro Adão, segundo Adão. Por isso, só essa palhinha. Em primeiro lugar, a afirmação de que o justificado em Cristo tem paz. Em nome de Jesus, paz para você hoje. Você tem paz para com Deus. Se você está justificado, você tem paz. A fé nos concede pleno acesso à graça do Deus vivo, em quem nos firmamos, nos gloriamos e desfrutamos da confiança absoluta na glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Além disso, aprendemos a nos gloriar nas tribulações. Oh, que coisa tremenda! E nos gloriamos em tudo e no aprendizado que as tribulações geram, que as mesmas produzem em nós, porque as mesmas produzem em nós perseverança, paciência, domínio próprio, entre outras coisas que nós vimos no texto. A perseverança nas tribulações produz confiança. Se eu persevero, eu aprendo a perseverar e ganho resiliência. Eu persevero, não desanimo, eu não desisto. Eu não largo mão da minha fé. E aí eu vou ganhando autoconfiança. Confiança de Deus, gerada pelo Espírito Santo, e também autoconfiança. Eu não vou abrir mão da minha fé em Jesus Cristo. E a confiança, por meio do Espírito Santo, como disse, em primeiro lugar, nos leva ao seu amor. Oh, que maravilha! Que o amor de Deus seja derramado pela tua vida agora e inunde o seu coração hoje, toda a tarde, toda a noite, até amanhã. O Espírito Santo inunde e para toda a sua vida, o Espírito Santo inunde o seu coração de amor. A confiança gera esperança. A esperança cristã, esperança que não confunde, esperança que nos dá garantia da vida com Cristo hoje e da vida no celeste por vir. No período que éramos totalmente desprovidos dessa graça, ou seja, separados de Deus, distantes de Deus, Cristo morreu por todos nós. Sabemos que é muito difícil, irmãs e irmãos, que alguém morra, mesmo que seja por alguém que gosta, ou por um justo. É muito difícil que alguém morra por alguém que conhece, que gosta, ou até mesmo se essa pessoa for uma pessoa justa. E lá eu vou morrer no lugar dele. Porém, Deus comprovou o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, quando ainda éramos filhos da ira ou escravos do pecado. Contudo, agora que fomos justificados em seu sangue vertido na cruz, somos salvos da ira de Deus, hoje e na hora do juízo final. Da ira vindoura, da ira que está por vir no dia do juízo final. Ora, se quando éramos cativos do império das trevas, fomos reconciliados com ele mediante a morte de Jesus, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus e seus discípulos, somos salvos por sua vida. E ainda mais, Se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos toda essa graça, agora recebemos também a reconciliação com Deus. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, lá o primeiro Adão, e foi transmitido espiritualmente a toda a humanidade, e pelo pecado a morte, assim também, porque o salário do pecado é a morte, assim também a morte foi legada ou transferida a toda a humanidade, porquanto todos pecaram. Aí existe a responsabilidade lá do início e a responsabilidade de cada um. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Dom gratuito de Deus e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa do pecado ao longo de milênios, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para todo aquele que nele crê e aceita como Salvador e Senhor. Outra palavra que eu ministro sobre a sua vida: você vai transbordar hoje, em nome de Jesus. Você vai transbordar, eu declaro por fé agora, segundo a palavra, que você vai transbordar de alegria, de regozijo, de esperança, mesmo em meio a situações tão terríveis que estamos vivendo. Haverá em você uma paz, haverá em você uma tranquilidade, até um regozijo por saber que Deus está enchendo você, transbordando em você e garantindo a você uma paz que excede todo entendimento humano. Alguém vai te perguntar: como é que você está vivendo isso? Como é que você está vivendo essa paz? Aí você vai falar: é porque Deus me concedeu. Não há comparação, queridos, entre o dom gratuito e a transgressão. Muitos morreram por causa do pecado, mas muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para todo aquele que nele crê e aceita como Salvador e Senhor. Por que Senhor, pastor? Porque ele manda e você obedece. Ah, mas ele vai mandar coisa assim. Que vai me oprimir? Jamais. Jamais. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A lei do Senhor é assim. Ele vai te abençoar tremendamente. O julgamento e a segunda morte são a morte espiritual, né? Depois da morte física, a segunda morte são consequências do pecado, mas o dom de Deus trouxe a justificação, de tal maneira que todo aquele que nele crê está em condição de ser salvo eternamente. Você está justificado pela fé em Jesus Cristo. Portanto, se as trevas e a morte reinaram pelo distanciamento de Deus e a consequência do pecado, que é a morte, o dom da vida de Deus reina na vida dos seus seguidores, você que está me ouvindo, eu e você, e se você ainda não é, você pode ser hoje, vai reinar na vida de todos os seus seguidores professos, que declaram a sua fé em Jesus como Senhor e Salvador, através do quê? Da justificação pela fé e o reinado com Cristo. Logo, um só ato de justiça na cruz do Calvário resultou na justificação. Outro sim, pela obediência a Jesus, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que ficasse claro a transgressão. Vou repetir: a lei foi instituída, não à toa, ela foi instituída para que ficasse claro a transgressão. Não pode roubar, não pode matar, Não pode desejar a mulher do próximo, não pode desejar as coisas do próximo, não pode ter vários deuses, só um Deus, e aí por diante. A lei foi instituída para deixar claro, para que ficasse claro o que é a vontade de Deus e o que é a transgressão, como um recurso pedagógico, irmãos e irmãs. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça de Deus pela justiça na sua vida, na minha vida e na sua vida, para outorgar ou conceder a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, aleluia e amém. Eu já vou dar a bênção, mas só quero avisar que no sábado não haverá ministração. Eu preciso preparar outras coisas. A próxima aula de teologia e tenho outras tarefas, então não vou me dedicar a preparar resumo para ministrar. Voltarei a ministrar no domingo, tá bem? Porque muitos não têm a igreja aberta ainda, então será uma palavra de edificação no domingo. E não posso deixar, eu não vou conseguir falar todos os nomes de uma só vez, mas eu quero mandar o meu abraço. Eu quero mandar o meu abraço mais uma vez à missionária Vívia, parte dessa equipe, porque sem ela, boa parte, sem a graça de Deus, ela está entendendo, podem ficar tranquilos. Sem a graça de Deus, o agir de Deus, a operação de Deus, o mover de Deus, mas sem a sua disponibilidade, muito do que está acontecendo de chegarmos a 20 nações não teria acontecido. Um abraço, querida. Eu mando um abraço também à minha pastora. Foi pastora lá na Igreja Metodista no Brás, minha igreja de origem, e discipuladora. Teve um grande trabalho para lapidar esse seguidor de Jesus. Um grande abraço. Pastor Eloá vive no estado do Paraná. Não posso deixar de mandar um grande abraço a Tia Esther. Tia Esther, Lina, Moacir, Lili, Liliane, Carolina. Eu estou assim na expectativa de tantos abraços, viu? Quando passar essa pandemia, indo a São Paulo, eu vou querer ver todos os meus tios, tio Rubens, poxa vida, tanta gente, tia Ruth, tio Zevir, tio Edson, e a parentada toda, e dá um abraço em todos vocês. E agora eu menciono a tia Esther, com quem tenho contato por WhatsApp. Não posso deixar de abraçar a minha ovelhinha. Não sei nem como os pais deixaram casar, porque ela é menininha, né? Ela é menininha. Então, menina não pode casar, né? Mas conta-se, dizem que ela já alcançou a idade do casamento. Mas eu me lembro dela como menininha, como adolescente, assim. Então, não sei como é que autorizaram, mas se a Cíntia, o esposo, a família autorizou, eles devem saber que ela deve ter alcançado a idade para tal, né? Mas um grande abraço à Marcela, ao seu esposo, à família. É uma brincadeira carinhosa, mas uma saudade. Cada um que eu falo por WhatsApp lá de São José dos Campos, dá uma vontade, com licença, pastor, mas você vai sentir isso daqui a alguns anos. Dá uma vontade de correr lá e abraçar ovelha por ovelha, ovelha por ovelha. E vou encerrar aqui com um abraço à irmã Liene e à Aline. A Aline está em Maceió. Uma ovelha amada também, também menininha. A mãe parece que autorizou a fazer faculdade de farmácia, mas ela é menininha, não sei como é que está sendo isso. E a minha querida irmã Liene, que mora lá em Alagoas. Então, um abraço a esses. No outro dia, eu mando um abraço a outros. E provavelmente não vai dar conta, não vou dar conta, porque vão chegando novas pessoas. Mas, de toda maneira, obrigado, Marileia, Freitas, França, nossa, tanta gente. Jefferson, Val, né? Dá vontade de abraçar todo mundo. Lair, Lair, não me ouve, não me liga, nada, seu cara de pau, mas eu te amo. Você, Lília, Leir, Miriam, toda a família. Um abraço a todos vocês, Reverendo Sila, Namorato. Um abraço a todos vocês. E que essa presença vitoriosa do segundo Adão seja cada vez mais forte e marcante na vida de todos, em nome e para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do segundo Adão, o poder justificador do segundo Adão, seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Ah, eu ia encerrar, mas ontem eu também vi o Alisson cantando. Ah, que saudade. Lili, o Denil, né? Em São José dos Campos é uma covardia, viu, irmão? Irmão, irmã, quem for pastor lá recebeu assim uma graça de Deus superabundante. E a gente não sabe quem vai abraçar, mas dá vontade de abraçar todos. Recebam todos o meu abraço, todos. Incluindo o anjo da igreja, o pastor querido também. Que o Senhor o abençoe nesse tempo difícil. Como pastorear no meio dessa pandemia, né? Mas eu estou desejando o melhor para você, o melhor para o seu pastoreio, na expectativa de que a bênção do segundo Adão também inunde a cada dia o seu coração. Tá joia? Um grande abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.